entrando no ar, Cadeia Sem Censura, a nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborguete. Não, pera aí. Muito boa tarde, minha Curitiba, boa tarde, meu Paraná, boa tarde, Brasil, boa tarde também para mais de 50 países do mundo. Cadeia Web Rádio, cadeiaweb.com.br, primeiro lugar em audiência no web jornalismo da internet paranaense, brasileira e mundial. E o programa Cadeia Sem Censura. Nós estamos em primeiro lugar e você pode acessar o programa também pela radios.com.br. Aí nós vamos continuar subindo a cada dia que passa e logo logo seremos a maior rádio do web jornalismo da internet brasileira. No momento somos a primeira, graças a você que está no meu iogurte, graças a você que está mandando mensagens também para o Cadeia Sem Censura. Aqui do meu lado, o técnico Mazola, que está tentando solucionar o problema do iogurte, dessa porra aí, como é que chama aí o tal do... Mouse. Que mouse, porra nenhuma. Que CPU, IPTU, IPTU lá embaixo está pifado, e os mensageiros aqui, eles estão resolvendo. Põe o microfone aí, cala a boca, que é bem melhor mesmo para você, tá? Bom, essa idade é foda, viu, bicho? Idade da masturbação, idade da... Não fala, porque eu te vai juro apanhar. Por Cristo. Vai levar na cara hoje. Você pode ir na polícia, pode ir na puta que eu pari. Você pode ir na puta que eu pari. Eu vou na delegacia com você também. Não brinque. Isso aqui não é brincadeira, não. Só porque o Ricardo Alexandre, que é saco de pancada, não vem hoje, você não vai ficar se folgando. Isso aqui não é brincadeira, não. Você vai brincar lá na Rádio Pop. Não fala que você vai levar no cu, cara. Desculpa. Liga o microfone. Não, tá. Você vai ligar, levar mesmo. Tô brincando, não. Tô fazendo um jornalismo sério, não quero brincadeira, não. Bom, eu quero falar de amante, de traição e de mulher pelada. Você gosta? Opa. Amante, eu tô perguntando pra você, porra. Você, tô aqui do lado aqui. Desliga a porra do telefone desse cara aqui. Eu gosto. Bom, amante, traição e mulher pelada. Frigorífico usado por Renan Calheiros é assaltado em Alagoas. Isso aqui é pra mim tocar uma porra. A maior boate de São Paulo, a boate Bahamas, que só tem prostitutas daí. Prostitutas, como é? De luxo. Muito obrigado. Pariu Hilton, igual aquelas Pariu Hilton lá, entendeu? Tem hotelaria, sauna, banho, bar, restaurante, masturbação. Puta que eu parei. Entendeu? Daqui a pouco eu quero falar sobre isso, que é uma prostituição de luxo em São Paulo. Vamos ver as manchetes dos principais jornais do mundo hoje, dia 3 de agosto de 2007. Aqui no Paraná, os principais jornais como a Folha de Londrina, a nossa Gazeta do Povo, Dr. Francisco Cunha Pereira, Folha de Londrina, Jornal Estado do Paraná, Tribuna do Paraná, Gazeta do Povo, Jornal do Estado da Família Barroso. A maioria, a manchete de todos os jornais ainda envolve o caos aéreo e aquilo que o presidente Lula disse ontem, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, presidente. Daqui a pouco eu gostaria de conversar com o senhor aí em Brasília, que o caos aéreo não é cachorro abandonado, tá? Daqui a pouco eu quero conversar, porque o senhor não sabe de nada, presidente. O senhor não sabia do mensalão, o senhor não sabia que o seu irmão estava envolvido com máquinas, com o crime organizado do jogo do bicho e máquinas caça-níqueis. O senhor não sabia dos escândalos dos Correios. O senhor não sabia do dossiê que compraram para o Mercadante ganhar a eleição em São Paulo. Agora não. Você não sabia quem é que ia falar comigo. Eu estou dando as manchetes agora, depois aí eu falo. Eu já falo com você, Fernando. O senhor não sabia do escândalo dos vampiros da saúde. O senhor não sabia da Operação Navalha. Foi o maior assalto ao PAC do seu governo, superfaturamento, construíram escolas de mentira, pontes de mentira, construíram até boate de mentira com o seu dinheiro. Agora, o senhor também não sabia do caos aéreo. Então eu não entendo, o senhor não sabe de nada, né? Eu vou conversar com o senhor daqui a pouco, me permita, Vossa Excelência, são a maioria dos jornais brasileiros. Vamos à Folha de São Paulo. Lula compara a crise aérea à metástase. Mas antes eu quero falar com o Fernando de São Paulo. Fernando, boa tarde. Boa tarde, Albuquerque. Que manda? Tudo bem, mestre? Tudo bem. É uma honra estar falando com você, cara. Eu escuto você todo dia aí, sou do iogurte aí também. Pra dar um abraço da galera do iogurte aí. Eu queria aí só reforçar aí que amanhã vai ter a passeata aí pra tirar o Lula aí. Ah, é difícil tirar o presidente da República. Não, é difícil, né, lógico, mas... só na eleição que vocês vão tirar. Vocês têm que... nós temos a juventude brasileira, jovens como você, mandam no Brasil. Sim, sim. Vocês mandam na nação brasileira. Vocês têm um título de eleitor, vocês sabem fuder, sabem dirigir, sabem trepar, sabem o que é tudo, sabem ter o título de eleitor, conhece tudo da vida, conhece as universidades, faculdades, tem famílias decentes, honradas. Vocês têm o título de eleitor. Pra acabar com essa trolha desse partido aí que desgraçou o Brasil, vocês têm que votar, não no partido político, mas votar num cara que presta. Essa que é a verdade. Hoje em dia é difícil votar num cara que presta aqui, mas não, de qualquer jeito amanhã vai ter manifestação aí em várias cidades aí, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Brasília, Porto Alegre, Curitiba e Belém. Vai ter manifestação aí em São Paulo, o iogurte aí que divulgou, e a divulgação começou no seu programa aí, com aquele cara que ligou semana passada falando da manifestação. Alô. E o negócio cresceu mesmo, tá dando na Gazeta Online aqui, tem até flyer já, e vai todo mundo amanhã lá de cara pintada, nariz de palhaço. Vamos ver se pelo menos a gente consegue aí dar um alô pro pessoal aí, que o PT tá botando na bunda de todo mundo aí, nós estamos mostrando nossa indignação aí com o PT. Acho que começando assim, com manifestação assim, a gente... Deus quiser, consegue fazer um país melhor aí, mudar. Como eu disse, eu acredito em vocês. Eu acredito no maior iogurte da internet brasileira. E o iogurte, todo mundo que vai, todo Alô? Dia ouvindo, todo mundo divulga seu programa, todo dia é fiel, todo mundo ouvindo todo dia. E é o maior iogurte, tá crescendo pra caramba o seu programa, todo mundo tá começando a ouvir. Aqui em São Paulo é fenômeno, todo mundo escuta o Cadeia Sem Censura, cara. Gritar, no dia 17 vai ter o minuto de silêncio, exigir a responsabilidade do governo. Eu acho que é um direito da família brasileira, para que não aconteça mais as desgraças que estão acontecendo, porque a corrupção que assola esse país, o caos aéreo. O presidente disse que não sabe de nada. Entendeu? A gota d'água. Então vamos aguardar. Mas amanhã teremos esse ponto de encontro aqui na capital do estado. Você é aqui de Curitiba, né? Não, eu sou de São Paulo. Só de São Paulo. Então um beijo à capital paulista. Muito obrigado. Um beijo na sua alma e um beijo ao iogurte, ao maior iogurte da internet mundial. Muito obrigado. Deu uma alfa com você, cara. Falou. Ok. Alô. É, quem é que tá falando? Da onde? Que é que o senhor precisa de mim? Não, já foi vendida faz tempo. Já vendeu. Um abraço, até logo. Puta que eu pariu, o cara que me coisa. Ligando aqui se eu tenho casa pra vender, foi vendido faz um ano. Puta que eu pariu, rapaz. Veja as manchetes dos principais... Ah, eu queria só responder o Fernando aí. Presta atenção, queria responder o Fernando aí. É... que é? Se for notícia... O que é? É, se for notícias importantes, pode passar todo mundo para falar no Cadeia Web Rádio, no Cadeia Sem Censura. Afinal de contas, o Cadeia... Olha, é, afinal de contas, o Cadeia Web Rádio é a primeira rádio no web de jornalismo da internet brasileira e mundial. O Cadeia Sem Censura, o programa de maior audiência do web jornalismo da internet mundial. E você pode ligar para o nosso telefone, participar, debater, interagir. E nós estamos aqui para fazer um jornalismo com vergonha na cara, tá? Para o maior iogurte da internet brasileira. Nós estamos aí corrigindo, acertando. Você sabe que... É... Como é que se diz aí o nome dessas coisas que a gente mexe aí? É, computador. Não, você falou a palavra lá. Hardware. Não. Para, porra, tô falando com ele. Você tá começando a me irritar. É, para, deixa ele que entende. É. Parte do que, comunicação, mas... não, como que é? É, mexer com a internet, com isso que você falou. Você saiu bravo lá de dentro. Informática. É, informática, é isso aí. A informática causa problemas e nós estamos aqui tentando solucionar do iogurte. O Thiago tá lá cuidando do iogurte, porra. E o Loló tá cuidando aqui dessa porra desse mensageiro. Veja as... Olha, tá todo mundo louco aqui hoje. Não deixa eu falar, deixa eu apresentar o programa, gente. Deixa eu apresentar o programa. Veja as manchetes dos principais jornais do mundo hoje. É, eu já falei dos jornais do Paraná. Folha de São Paulo, Lula compara a crise a um cachorro abandonado. O Agora São Paulo, nova conta de telefone por minuto tem um aumento de até 70% em todo o Brasil. Atenção, hein? Você que vai mudar, né, de pulso para minuto, a nova conta de telefone por minuto vai ter um aumento de 70%. Tudo que pinta de novo em Brasília... pinta na bunda do povo. O Estadão de São Paulo. Polícia Federal prende nova máfia. O Lula não sabia. Quer dizer, acabou aquela máfia que o Roberto Jefferson tinha denunciado, ok? Foi aquela cagada, CPI no Senado, ninguém foi pra cadeia. Nenhum filho da puta daqueles ladrões foram pra cadeia. O Roberto Jefferson, o deputado Roberto Jefferson, perdeu o mandato, denunciou o José Dirceu, que era o Alibabá, chefe dos 40 ladrões, assaltaram os Correios, fizeram o maior mensalão da história desse país, ninguém foi pra cadeia. Aí o que que aconteceu? Montaram outra quadrilha dentro dos Correios. Outra quadrilha! Isso é pra levar no olho do cu da família brasileira? Me perdoe! Me desculpe, mas eu sou um jornalista, meu DRT é 374 e vá pra puta que eu pariu. Porra, haja saco pra aguentar. O deputado Roberto Jefferson, que é presidente do PTB Nacional, ele denunciou toda a quadrilha comandada pelo ex-ministro José Dirceu, que estavam assaltando os Correios em Brasília. Foi aquela cagada. Polícia Federal pra cá, Polícia Federal pra lá. Ninguém ficou. Ninguém desses filhos das putas, ladrões, canalhas, ordinários, capajestes. Ninguém foi pra cadeia. Aí passou. Passou, seu Leonardo, seu Tiago, o... Como é, seu, sua graça? O Maurício. Acabou, tá? Agora a nossa Polícia Federal descobre mais uma quadrilha. Isso é ser filho da puta demais. Esse país é um país mascarado. Só vai pra cadeia nesse país puta, preto e pobre. O Lalau voltou pra casa, roubou 170 milhões daquele prédio monstruoso em São Paulo. Mas o velho já tá gagá, tá peidando pra muzenga, tá no bico do urubu, já tá no sinal vermelho. E até os anjinhos já passam lá na frente e falam: vambora, velho, vambora, tá na hora. Entendeu? Agora veja bem, a manchete do Estadão de São Paulo. A nossa gloriosa Polícia Federal prende uma nova quadrilha dentro do governo do PT. Dentro do governo do PT. A Polícia Federal apreendeu ontem uma nova quadrilha do que agia no governo do PT. Esta quadrilha, senhores pais, senhoras mães, senhores jornalistas das televisões abertas e fechadas, senhores jornalistas da internet paranaense, brasileira e mundial, senhores das rádios comunitárias, televisões comunitárias, puta que eu pariu, é brincadeira. O Roberto Jefferson destruiu a quadrilha que assaltava os Correios. Destruiu? Destruiu. Polícia Federal botou no cu de todo mundo? Colocou. Foi alguém pra cadeia? Não foi. Não foi. Não foi. Bom, aí vem o escândalo do Mensalão. Superfaturamento das agências do seu Marcos Valério. Do seu Marcos Valério, do seu Duda Mendonça, entendeu? Aquele que vive bêbado e gosta de tomar um goró e gosta também de rinha de galo, de maltratar os animais. Tudo bem, aí aconteceu tudo aquela merda. Ninguém sabia de nada, ninguém foi pra cadeia, não resolveu nada. E agora a nossa Polícia Federal, graças à ajuda do Ministério Público Federal, descobre uma nova quadrilha que estava assaltando os Correios brasileiros. Em qual governo? Lula! Só que ele não sabia de nada mais uma vez. Ele nunca sabe de nada. Quer dizer... Nova quadrilha, vou marcar aqui, ó. É, nova quadrilha dos Correios de ontem, tá? Que a Polícia Federal apreendeu. Tá? Manchete do Estadão de São Paulo. Jornal Globo. Ministro Jobim. Empresas aéreas terão que cumprir decisões. Ministro, com todo respeito. Pois eu quero fazer um comentário sobre isso. Jornal do Brasil, JB. Zona Sul, ontem no Rio de Janeiro, aplaude uma grande operação na Rocinha para acabar com o crime organizado no Rio de Janeiro. Segurança, atende. Pode ser alguma informação importante de alguma cidade do Brasil. Eu preciso disso. A manchete do Jornal do Brasil: a Zona Sul aplaudiu a operação na Rocinha. 90% da Rocinha são trabalhadores, famílias decentes, honradas e honestas. 10% pertence ao crime organizado. Tem que mandar matar e cobrar a bala do governo do PT. Gazeta Mercantil. Déficit do petróleo aumenta 33% no ano. Quer dizer, vai, você vai levar no cu, porque a gasolina vai aumentar de novo. Valor Econômico. Sócios fazem nova ofensiva para reestruturar a Telemar. Jornal da Tarde. Metroviários ignoram a população e a greve segue. Ontem São Paulo parou. Fiquei apavorado com aquilo que eu vi na Globo News, na Band News. Realmente algo impressionante. É a greve do metrô. Diário de São Paulo. Mecânicos dizem que sofrem pressão para agilizar a decolagem de aviões. Sofre pressão para decolar, pressão para agilizar a decolagem de aviões. Muito bem. Por isso que eu falei que tem que verificar agora a caixa preta dos donos da Gol, dos donos da TAM, das empresas de transportes de aviões pequenos, grandes. Alguém tem que fazer alguma merda nesse país para que ninguém mais seja assassinado. Assassinado em um acidente aéreo. Quem é que tá na linha? Quem é que tá aí? Boa tarde. Boa tarde. Pode falar bem alto. Qual é o seu nome? Oi? Qual é o seu nome? Barton. Quer falar com quem? Com você. Então fala. Então, tô aqui pra divulgar mesmo a passada de manhã e falar umas coisas aqui do PT. Que teve a notícia que mataram o piloto da TAM, né? Do Rio de Janeiro. E eu acho tudo tipo meio esquema do PT pra queima de arquivo. Vamos participar amanhã. Vamos ver o que vai dar, então, ok? Amanhã terá passado aqui em Curitiba ali, que sairá da frente da Praça Osório. Uma ao Palácio do Governo lá, vamos fazer uma passeata. O governador do Paraná não tem nada que ver com isso. Tem que fazer na Rua 15 uma passeata. O que adianta ir lá no Palácio do Requião? Requião tem que cuidar do Paraná. Se nós temos que fazer uma passeata, é pra acabar com essa merda. Ontem a Polícia Federal prendeu mais uma quadrilha que estava assaltando os Correios do Brasil dentro do governo do PT, dentro do governo do seu Lula. O governador Roberto Requião tem que cuidar do Paraná. Deixa ele cuidar do Paraná. Deixa o Beto Richa cuidar de Curitiba. Vamos fazer passeata na Rua 15, sem desordens, tranquilo, sereno, e nós temos o direito de protestar, porque nós vivemos numa democracia, ok? Ok. Então. Tá bem, um beijo na sua alma. Diário de São Paulo. Mecânicos dizem que sofre pressão para agilizar a decolagem de aviões. Quer dizer, tá virando uma putaria. Uma putaria. Cai um avião, mata 200 pessoas. Daqui a pouco quero comentar isso. Correio Brasiliense. CPI põe a TAM contra a parede. Demorou, né? Estado de Minas. Lula também não sabia da crise aérea. Ele não sabe de nada. Sabe de fazer festa lá na sua chácara, né? Zero Hora. Curitiba será centro de conexões para o Sul. Zero Hora de Porto Alegre, nosso aeroporto aqui no Paraná. Jornal do Comércio. Saúde da Paraíba também em crise. Diário do Nordeste. Setor produtivo se mobiliza contra a programação da CPMF. Essa CPMF era para ajudar os postos de saúde. Ontem eu vi no jornal da Band do Boechat, vi no jornal da Globo, vi no Jornal Nacional, vi no Boris Casoy, na TV JB, vi no Jornal da Record, vi no Jornal da TV, como é? Rede TV, vi no Jornal da Cultura, no SBT, a crise que tem hospitais do Brasil, fechou aí? Tem hospitais do Brasil que não tem leitos. A CPMF era para ajudar a saúde da família brasileira. Mas estão usando a CPMF. Pra quê? Alguém aí em Brasília, se tiver um pingo de vergonha na cara, pode me dizer pra onde está indo a CPMF? que foi criada, além de você ser assaltado nessa CPMF, levar no rabo, em todo cheque, em toda transação bancária, isso só existe nessa merda desse país. Em outro país não existe. Nós tínhamos que ter um imposto só. Quanto que é o imposto? É 20%? É 20%. Todo brasileiro recolhe 20% do que ganha e foda-se o governo que aplique na área da saúde, na área da segurança, na área da ação social, na área da justiça social, na área da educação, na área da cultura, que a cultura desse país está abandonada. Quando se fala em cultura, até o Gilberto Gil está fazendo o showzinho dele para faturar uma grana, porque também não está preocupado com a cultura desse país, tá? Bom, daqui a pouco eu quero falar CPMF. Tudo que pinta de novo, pinta no olho do rabo do povo. Essa que é a verdade, tá? E essa CPMF também não resolveu merda nenhuma. Não resolveu merda nenhuma. Ia para a saúde, mas está indo para onde? Está indo para viagens, banquetes, festas. Está indo para porra nenhuma. Não sei para o bolso de quem que está indo isso aí. Jornais internacionais. O New York Times. No local da ponte, se viu a desgraça que aconteceu lá nos Estados Unidos, no estado lá, né? New, como é o nome daquela porra lá? New, não sei o quê. Buscas no rio movem-se lentamente. Morreram mais de 30 pessoas, mais de 100 carros caíram ali. Parecia até brinquedinho, tá? Washington Post, ponte de Minneapolis. Com muitas vítimas nos Estados Unidos. Estava deficiente estruturalmente. O Times, pagamento de seguro familiar cresce cerca de 10%. O Independente, Rússia quer o Polo Norte. O Guardian, veteranos do Iraque sofrem de estresse e alcoolismo e maconha. Também o cara tá lá, dando tiro em todo mundo. Tá puxando fumo, só pode puxar fumo, beber e ficar estressado, porque não, nem fuder não pode. Tá? É ali na mão. É uma inhetinha na mão, tá? Então você quer o quê? Estão mandando bebida, maconha e estresse. Le Figaro, Rússia quer fincar bandeira no Polo Norte, já fincou. O Mundo, da França, Líbia, Partido Socialista pede explicações ao governo. O Dia China, mídia estrangeira aprecia maior acesso. Maior acesso à China, né? Que a China está abrindo para a mídia mundial. É o Daily China. É o país. O PSOE veta a coalizão de socialistas navarros com o Nabai. Esse é o país, é da Espanha. O Clarim, de Buenos Aires. Criadores de gado são subsidiados porque não para que não falte carne. Correio de la Serra. É o Correio de la Serra, de italiano. Briga entre jovens, rapaz de 19 anos morre. Assassinado, lá também, na Itália também, morre gente, tá? Então, eu queria falar o seguinte, senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Ontem, ao assistir o Jornal da Bandeirantes, do meu querido Boechat, que eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas um dia vou cumprimentá-lo, gosto de ligar, o Jornal da Bandeirantes, sem o Boechat, sem a Mariana, aquela do tempo, e sem o João Milbete, não é Jornal da Bandeirantes, tá? Bom, o presidente Lula ontem deu uma entrevista à Nação Brasileira. Deu uma entrevista, não, num pronunciamento dele. Ele diz que o caos aéreo que está acontecendo nos aeroportos, que você não tem hora para embarcar, você não tem hora para voar, você não tem hora para descer, você não sabe se o avião vai cair, você não sabe o que vai acontecer, você que tirou a sua passagem, você não sabe se você vai ser ressarcido. E o Lula disse que não sabia sobre o caos aéreo. O presidente da República, do PT, comparou o caos aéreo ao seguinte, senhores. Ele disse que o caos aéreo é como um cachorro que tem vários donos e ninguém dá de comer, ninguém leva num pet shop, ninguém manda aplicar vacina. E o cachorro, às vezes, fica com raiva, sai atacando pessoas e matando pessoas. Essa é a comparação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o presidente da República do Brasil. Comparar o caos aéreo, comparar o caos aéreo a um cachorro que tem vários donos, inclusive, o senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, o senhor também é dono do cachorro. O senhor é dono do cachorro também. O senhor também não ajudou a vacinar o cachorro. O senhor não ajudou a dar água para o cachorro. O senhor não ajudou a dar alimentação para o cachorro. Como disse o Boechat ontem no Jornal da Bandeirantes, é brincadeira. O senhor também é dono da crise aérea. O senhor é dono da crise aérea. A crise aérea não é só da TAM, que voa com aviões quebrados, da Gol, que a voa com aviões quebrados, entendeu? Não é, como diz aqui na manchete do jornal, Diário de São Paulo de hoje, mecânicos dizem que sofrem pressão, senhor presidente, para agilizar a decolagem de aviões. Então, senhor presidente, não é um cachorro só. São centenas de cachorros que não tem vacina, que não tem comida, que não tem água, que não tem coleira, não tem porra nenhuma. Quer dizer, o senhor comparou os aeroportos brasileiros, o senhor comparou a crise aérea brasileira a um cachorro que tem vários donos, inclusive o senhor é o principal dono, e o cachorro não tem comida, não tem água, não tem vacina, não tem proteção. Aí quando o cachorro abre o portão, o cachorro sai, ele voa no pescoço de uma pessoa e mata. Foi o que aconteceu com o avião da TAM, senhor presidente. Então o que, que tem que ser feito? Senhor presidente, o senhor diz em todos os jornais paranaenses, aqui na Gazeta do Povo, Folha de Londrina, Jornal do Estado, Estado do Paraná, Diário Popular, Tribuna do Paraná, Folha de São Paulo. O senhor disse na Folha de São Paulo, e o senhor está dizendo que o senhor estava mal informado. Então a tua assessoria, caralho! A tua assessoria! Um presidente, um vereador, um presidente de associação de bairro, um médico, um jornalista como eu, um radialista, um repórter como eu, um radialista, porra que for, entendeu? Um apresentador de rádio e televisão, deu certo? Entendeu? Quero ler aí. Então, o que, que nós temos que ter? O que, que nós temos que ter na realidade? Um bom assessor, senhor presidente. E o senhor não teve um assessor. O senhor está dizendo, eu estou mal informado sobre o problema, senhor Ricardo Alexandre. O Lula disse ontem que o caos aéreo é igual um cachorro que não tem dono, não tem vários donos, não come, não bebe, não é vacinado. Quando abre o portão, o cachorro sai e acaba matando uma pessoa. Quer dizer, o seu governo está mal assessorado. O senhor não se lembra do Mensalão? O senhor não se lembra da quadrilha que assaltou os Correios, denunciada pelo Roberto Jefferson? O senhor não se lembra que o seu irmão também fazia lobby para o crime organizado das máquinas caça-níqueis a troco de R$500, R$1.000 em Brasília? O senhor não se lembra do dossiê que foi fabricado para que o Mercadante ganhasse a eleição em São Paulo? E o Mercadante não tinha nada que ver com isso? O senhor não se lembra da máfia dos vampiros que assaltaram a saúde? O senhor não se lembra da máfia das ambulâncias? Das ambulâncias, calma, eu chego lá. Das ambulâncias O senhor não se lembra disso? O senhor não se lembra da máfia das ambulâncias que envolve gente do seu governo? Envolve gente também do Congresso Federal, deputados federais, empresários, uma quadrilha que a nossa Polícia Federal desmantelou no Mato Grosso. O senhor não se lembra, presidente, da máfia Marcos Valério e Duda Mendonça? O senhor não se lembra da máfia Marcos Valério e Duda Mendonça? O senhor não se lembra? Silvinho Pereira, o senhor não se lembra? Zé Genuíno? O senhor não se lembra do Silvinho Pereira? Dessa máfia que pagavam os deputados federais para votar a favor do seu governo? O senhor se esqueceu? O senhor se lembra da Operação Navalha agora, que a nossa Polícia Federal desmantelou? De uma quadrilha de vagabundos assaltantes do dinheiro público. Ninguém ficou na cadeia, mas assaltaram o PAC do seu governo. E agora, senhor presidente, o senhor vai se lembrar, pelo amor de Deus, que foi ontem. Foi ontem, senhor presidente. Senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, nós estamos conversando aqui politicamente. Da sua pessoa não posso falar um lá, nem da sua família. Não posso. Tá. Senhor presidente, por gentileza. Senhor presidente! Ontem a Polícia Federal prendeu uma nova quadrilha que estava assaltando os Correios do Brasil. Hein, senhor presidente? Puta que eu pariu! O seu governo, senhor presidente, o senhor não sabe de nada, o senhor está mal assessorado, mas o seu governo é o governo mais corrupto da história republicana desse país. O senhor pode mandar me perseguir, pode mandar falar o que quiser de mim, tô cagando e andando, eu já não tenho mais saco pra nada. Comigo agora é mais embaixo. Sempre foi e agora tô pior ainda. É mais embaixo. Tô cagando e andando. Agora queria dizer, respeito Vossa Excelência como presidente do meu país. Agora o senhor tem que tomar memorial. É um remédio para a memória. Para o senhor se lembrar de tudo que é escândalo e corrupção que aconteceu no seu governo. O senhor tem que se lembrar de todo esse trabalho maravilhoso que o Ministério Público Federal, que a própria Receita Federal está fazendo. Agora está na hora do senhor dar uma porrada na mesa, senhor presidente. Se o senhor tivesse assessores para mandar desengavetar o processo da Skin Cariol, que assaltou a Receita Federal, tá? O senhor se esquece disso, né? A Skin Cariol. E também os processos do Nenê, dono da Gol, que também assaltou esse país. O senhor se esquece? O senhor não vai se esquecer, pelo amor de Deus. É o Dalborga que está dando um recadinho para o senhor. E se o senhor precisar de um assessor, eu quero estar aí. Mas só que o senhor vai me dar uma farda verde. Eu vou escolher a cor da farda. E eu quero uma metralhadora. E eu quero que o senhor mude a Constituição. Corrupto, tá provado? Eu quero ter o prazer de dar um tiro no cu de cada um e cobrar a bala da família. Gostou? Gostou. Não gostou? Que se dane. Roda. Vamos para os comerciais. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. De segunda a sexta, às 3 da tarde, programa Cadeia Sem Censura, com Luiz Carlos Alborguete. Cadeia Web e a hora certa, 3 horas.

comentou hoje os ingredientes, ontem, da novela Renan Calheiros. Novela que, aliás, diz que está dando o que falar. A tá. Novela... Ah, o que que é? Tem que ligar o microfone. Aí. Novela, aliás, Alborguete, que está dando o que falar, viu? A novela Renan Calheiros volta com capítulos inéditos. O frigorífico Mafrial afirmou que não tem autorização para comprar e vender carne, o que contraria a última versão apresentada pelo senador e presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, para explicar a venda de gado a empresas fantasmas. Ao mesmo tempo, o PSOL, partido da senadora Luiz Helena, entrou com nova representação contra o senador por quebra de decoro parlamentar. Desta vez, por grilagem de terras em Alagoas e troca de favores com a cervejaria Skin Cariol. O partido também entrou com uma representação na Câmara contra o irmão de Renan Calheiros, Olavo Calheiros, por conta do seu também suposto envolvimento, esquema de favorecimento da cervejaria. Para Lúcia Hipólito, essa novela tem todos os ingredientes para continuar um grande sucesso. Traição, filho fora do casamento, mulher pelada e daí por diante. Isso todo mundo sabe o que é, diz, comparando com o escândalo dos precatórios que logo caiu no esquecimento. Lúcia ainda afirma que este semestre será complicado para Renan Calheiros. No município de Murici, em Alagoas, reduto da família Calheiros, terras foram invadidas pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A demora na retirada pela polícia dos invasores levou a um rompimento entre Renan e o governador do estado, Teotônio Vilela Filho, do PSDB. O senador chamou-o de covarde. Vivela Filho era um dos seus aliados políticos e, de acordo com Lúcia, ainda não é possível mensurar o que isso pode significar para Renan Calheiros nas próximas eleições. O que a Lúcia quer dizer aqui, gente, é o seguinte, que são tantos acontecimentos na vida do presidente do Senado, o Renan Calheiros, que já dá até para fazer uma novela, com tudo o que é necessário. Você assiste uma novela da Globo, por exemplo, lá você encontra traição, você encontra mulher pelada, você encontra roubalheira, você encontra formas que te ensinam como trair, como dar uma puladinha de cerca e tal. E a vida do Renan Calheiros, ela está justamente desta forma, como se fosse uma novela brasileira. A pergunta é, quantos capítulos ainda virão pela frente na novela Renan Calheiros? A Lúcia coloca muito bem aqui que, agora brigado com o Teotônio Vilela Filho, do PSDB, governador do estado de Alagoas, o Renan Calheiros fica bastante preocupado, já que o Vilela era um dos seus principais aliados políticos no estado do Alagoas. Olha, o frigorífico usado por Renan Calheiros acabou sendo assaltado durante essa semana. O frigorífico Mafrial, citado pelo senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, como intermediário de venda de gado de suas fazendas, foi assaltado na noite de anteontem por uma quadrilha de pelo menos 6 homens armados. Funcionários do frigorífico, que fica em Satuba, região metropolitana de Maceió, disseram à polícia que um dos bandidos perguntou a outro sobre os documentos do Renan durante o assalto. O funcionário foi bem claro. Eles, os assaltantes, perguntaram entre eles: e os documentos do Renan? Disse o delegado Haroldo Gonçalves, que investiga o crime. A dona do frigorífico, Zoraide Beltrão, disse à polícia ontem que os assaltantes levaram documentos da empresa, cerca de 17 mil reais em dinheiro e mais 200 mil reais em cheques, que estavam em 4 cofres da empresa. O frigorífico Mafrial está no centro das investigações que apuram a origem dos rendimentos de Renan Calheiros, suspeito de ter contas pessoais pagas por um lobista da empreiteira Mendes Júnior. Ontem, a Folha noticiou que o frigorífico não tem autorização para comercializar carne, o que contraria a última versão dada pelo senador para explicar a venda de gado a empresas fantasmas. Renan Calheiros responsabilizou responsabilizou a Mafrial pelo uso de laranjas na compra de gado de suas fazendas, depois que reportagens mostraram que os açougues e estabelecimentos indicados em recibos apresentados por ele não existiam e o funcionavam em situação precária. O assalto ocorreu 2 dias depois de o frigorífico Mafrial ter sido fiscalizado pela Secretaria da Fazenda do Estado, aí poucas horas antes do fim do prazo para que entregasse um demonstrativo de abate de gado à Secretaria. Até as 19 horas de ontem, a Secretaria não havia divulgado se o frigorífico apresentou ou não os documentos. Só dar uma pausinha aqui e colocar para vocês o seguinte, veja bem, ó. Eu vou retornar essa parte para que vocês possam entender em que circunstâncias aconteceram, né? Aconteceu aí este assalto ao Mafrial, que é o frigorífico citado por Renan e que está sendo investigado pela Receita Federal. O assalto ocorreu 2 dias depois de o frigorífico Mafrial ter sido fiscalizado pela Secretaria da Fazenda do Estado e poucas horas antes do fim do prazo para que entregasse um demonstrativo de abate de gado à Secretaria da Fazenda do Estado. Até as 19 horas de ontem, a Secretaria não havia divulgado se o frigorífico apresentou ou não os documentos. Pode apostar que aí tem boi na linha. Pode apostar que é pau mandado. Pode apostar com toda certeza absoluta. E você não vai perder nada apostando nisso. Pode ter certeza absoluta que aqui tem maracutaia nesse assalto. Quer dizer, os bandidos levaram vários documentos da empresa. Agora o frigorífico Mafrial chega lá na Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas e fala o seguinte: olha, os caras no assalto levaram todos os documentos. Todo documento que nós tínhamos preparado para entregar para vocês, para provar que não teve isso, não teve aquilo dentro da empresa, os caras levaram embora. E agora? Da onde que nós vamos conseguir os novos dados para isso tudo acabar morrendo na casca? E pode ter certeza absoluta, se a polícia trabalhar pesado, trabalhar firme, vai conseguir chegar a quem assaltou este frigorífico. E chegando a estas pessoas, com certeza vai chegar aos mandantes, porque isso aqui é coisa de encomenda. É pau mandado, tem boi na linha, presta atenção, hein? 7 funcionários do frigorífico, sendo 4 vigias, 1 motorista, 1 carregador e 1 operador de máquinas, que estavam trabalhando no momento do assalto, foram feitos reféns pelos bandidos. Em depoimento, eles disseram à polícia que os assaltantes comentaram ter encontrado mixaria nos cofres, cerca de R$ 400, e só então perguntaram pelos documentos do senador Renan Calheiros. À tarde, a dona do frigorífico esteve na delegacia e relatou o total roubado. Segundo o delegado, essa divergência ainda está sendo investigada. Investigue mesmo, viu, doutor? Investigue mesmo. Investigue, porque o senhor vai chegar em gente graúda. Isso aí é coisa de pau mandado. Isso aí é coisa de bater pau. Isso aí é coisa de quem recebe ordens. Com certeza, forjaram o assalto. Forjaram o assalto, inventaram aí, na hora H, este assalto. Levaram a documentação embora para que a Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas não verificasse a documentação e assim o Renan Calheiros e a proprietária do frigorífico, não entrassem pelo cano. Esta é a grande verdade. Pode ter certeza absoluta disso. Pode ter certeza absoluta disso. Para que o Renan Calheiros e a Zoraide Beltrão, que a proprietária do frigorífico, não entrassem pelo cano. Para o delegado Gonçalves, apesar da menção a documentos do senador Renan Calheiros, há indícios de que o assalto tivesse como objetivo o roubo de dinheiro, mas os bandidos podem ter pensado em levar também documentos para eventuais extorsões. Ah, doutor, pelo amor de Deus, doutor, o senhor é um homem experiente da polícia civil do estado de Alagoas. Pelo amor de Deus, doutor. Não vamos agora, sabe, tentar arrumar motivos para colocar a peneira sobre o sol sobre a peneira, tapar o sol com a peneira. Sabe? Não vamos tentar arrumar agora motivo, mas isso aqui tá claro e evidente. Foi pau mandado. Os caras mandaram entrar para dentro, mandaram roubar essa documentação para que a Receita não ficasse sabendo das maracutais que estavam acontecendo, né, no frigorífico Mafrial, de propriedade da dona Zorada e Beltrão, onde o Renan Calheiros estaria aí fazendo também parte das maracutaias. Eu estou atendendo uma família aqui, depois nós vamos comentar com mais devagar. É, esse caso do senhor Renan Calheiros, recebeu uma ligação, a amante dele, como é que chama ela? A Mônica, ela acertou por R$500.000 e vai posar pelada, com a bunda, com a xoxota, com tudo, ela vai faturar a grana dela. E o negócio do esquema... Barbaridade. O negócio já terminou aqui? Não. É, o negócio do esquema do frigorífico. Agora estão me ligando e me perguntando sobre o sargento da Polícia Militar que estuprou uma colega de farda. Você acredita que isso está acontecendo dentro da Polícia Militar? Termina aí o negócio do Renan, que eu estou pegando os dados aqui. Termina aí. Bom, o delegado apontou como um dos indícios de assalto comum o fato de o frigorífico ter sido assaltado em novembro de 2006 por bandidos com sotaque carioca, como os que assaltaram a empresa anteontem, e com o mesmo modus operandi. Parte da quadrilha rendeu os vigias e parte da quadrilha pulou o muro para entrar na empresa. Até o início da noite de ontem, a quadrilha não havia sido localizada. Segundo o delegado Gonçalves, Beltrão não quis detalhar quais documentos da empresa foram roubados. Beltrão é a proprietária. Beltrão é a proprietária, dona Zoraide Beltrão. Ela também não apresentou uma lista dos cheques roubados, mas disse que ia pedir que fossem sustados todos eles para que os bandidos não tivessem acesso ao dinheiro. A reportagem não conseguiu falar com Zoraide Beltrão ontem. Foi deixado o recado na casa dela, mas ela não ligou novamente, não deu um retorno, né, para explicar aí como foi que aconteceu o assalto, em que circunstâncias, quais documentos foram levados, se são documentos pedidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas ou não. Bom, como eu disse, gente, vou dizer para vocês, e não saio dessa tecla que eu estou batendo. Tem boi na linha. Isso é coisa de pau mandado. Isso é coisa de pau mandado. É muita coincidência. É muita coincidência. E na hora do assalto, os caras perguntarem: ô, caboclo, cadê a documentação do Renan? Cadê os documentos do Renan? Quer dizer, aí o delegado Gonçalves olhou e falou assim: não. De repente eles perguntaram isso porque sabem que são documentos valiosos e querem agora os documentos para uma possível extorsão no futuro. Pelo amor de Deus, delegado. Pelo amor de Deus, não venha com esses papos não, delegado. O senhor é um homem inteligente, um homem experiente, um delegado sério da Polícia de Alagoas, creio eu. Então o senhor não pode agora, o delegado Gonçalves, ficar criando essas fantasias para de repente tapar o sol com a peneira pro lado do Renan Calheiros. Horas antes de entregar aí a documentação à Receita, o frigorífico foi assaltado e documentos importantes foram levados. Entre eles, de repente aí, documentos que são de suma importância para o inquérito no qual está arrolado o seu Renan Calheiros. Então, eu acho que foi pau mandado. Foi pau mandado, assim, para roubar os documentos que iam prejudicar ele. Olha, tá uma verdadeira putaria. Viu o telefone? Que eu preciso ligar para ele, eu tenho as informações corretas, que eu não quero dar mentira aqui no meu programa. Superprefeitura caça alvará da maior zona de São Paulo, que é na Vila Mariana. É uma casa de prostitutas, tipo, como é que chama aquela lá, que diz que é a maior puta, que é a puta mais cara dos Estados Unidos, sabe? É a Paris, dos Hilton lá, entendeu? Então ele deu, o dono dessa boate lá em São Paulo, isso aqui eu vou conversar segunda-feira, é prostituição de luxo lá em São Paulo. Depois a gente comenta sobre esse caso. Amante traição Olha, o jornalista Mônica, faça, ganha teu dinheiro, minha filha. O corpo é seu, você não deve pro Renan, ele é que deve pra você. Mostra. E a Playboy deveria fazer o seguinte: colocar lá em primeiro lugar, assim, amante de senador, pelada, para o Brasil, tá ok? E fatura a tua grana. Justiça determina que o ex-juiz Nicolau volte a cobrir prisão domiciliar. Isso eu vou comentar na segunda-feira. Isso é a casa da prostituição. E tem um caso aqui, Ricardo, que me chamou a atenção, que aconteceu no meu Paraná. Olha, segunda-feira, o computador já foi arrumado aí, já tá tudo certinho, os messages. Só vou dar um dado aqui, ó. Dá uma clicada aqui pra mim, ó. Mas falta apenas. Vou colocar o primeiro aqui, ó. Pra dizer aqui, ó. Ó, não tá entrando. Então, tá travado. Tá, então você vê aqui. Tá, no ar. E quem é que tá falando? Felipe, boa tarde. Boa tarde, Borges, tudo bem? Fala o que você tem pra falar. Tô aqui do Rio de Janeiro. Borges, queria comentar um lance aqui, primeiramente, com todo o respeito que eu tenho às famílias do que sofreu o acidente lá da TAM, que eu tenho o que merece, mas infelizmente falo isso com muito pesar. Os problemas do Brasil não são só esses. Infelizmente, tem muita merda aí escondida. Eu queria comentar um caso, Borges, que ocorreu com a tia minha de 74 anos, que há um mês e meio ela foi atropelada e teve um traumatismo craniano e ela ganha salário mínimo, não tem plano de saúde. Foi para um hospital do Andaré aqui na Tijuca do Rio e ficou no CTI. Depois do CTI jogaram ela numa maca na perto da enfermaria e graças a Deus ela melhorou, só que ainda não era o tempo dela vir para casa e praticamente expulsaram ela para dar lugar a outros piores que ela. Eu só queria saber, eu estava lendo a reportagem ontem, um engenhão, foi um estágio que fizeram aqui pro Pano Rio. Só esse caso aí que você acabou de relatar, aconteceu aonde isso? Aqui no Rio de Janeiro. No Rio, qual que é o hospital aí do Rio de Janeiro? Andaraí. O Andaraí, é um hospital público, esse Andaraí, isso. Né? Engraçado, o governador do Rio de Janeiro, ao invés de se preocupar em organizar coquetel para quem ganhou medalha ou deixou de ganhar medalha no Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro que trate de cuidar da saúde pública do Rio de Janeiro, viu, governador? O senhor trate de cuidar das pessoas que estão precisando do seu trabalho como governador e honre os votos que o senhor ganhou no Rio de Janeiro, porque essa cidadã pode até não ter votado no senhor. Exato. Mas ela faz parte do Rio de Janeiro, ela paga impostos, ela vive o Rio de Janeiro e merece ser respeitada, viu, governador? E Ricardo, só para implementar também, eu estava lendo ontem, até para finalizar, fizeram um estádio aqui no Rio, em Engenhão, gastaram 380 milhões. Só uma pergunta que eu quero deixar no ar, para desse fenômeno de audiência que são vocês. O que é mais interessante deixar um legado? Um estádio ou um hospital para ter a mínima de condição para um cidadão ser tratado com respeito, com dignidade? Com só certeza isso, o hospital, né? Com certeza, que é o Alborguete que tá falando. É que eu tô recebendo tanta ligação agora aqui, e às vezes eu tenho que atender lá fora. Com certeza é o hospital, viu? O esporte é bom para ajudar a juventude a sair do narcotráfico, mas o hospital é importante. E a CPMF, para onde que tá indo essa merda desse assalto que foi elaborado pelo governo para ajudar a saúde pública da família brasileira? Então eu fico com você, o hospital, não os Jogos Pan-Americanos. Tá ok, Dabu, beijo na tua alma. O mesmo pra você. Ricardo, eu queria. Esse telefone não atende. Hã? O sargento da PM, já me passaram alguns dados. Você poderia me passar mais alguns dados aí pra gente comentar aí na segunda-feira, quando tiver tudo arrumado, a televisão aqui? Aí a gente faz. Deixa eu falar então sargento, né? Da Polícia Militar do Estado do Paraná. Barbaridade. Olha, um sargento da terceira companhia da polícia. Tem gente querendo falar com a gente? Alô, boa tarde. Alô, Borghetti, tudo jóia? É o Ricardo Alexandre. Ô, Ricardo Alexandre, tudo jóia? Quem tá falando? É o Paulo, aqui de Florianópolis. Paulão, mete a boca no trombone aí, Paulo. Não, é o seguinte, isso, o nosso país tá uma vergonha, certo? Ele não pode ficar desse jeito. Tem que enfiar uma trolha mesmo no rabo de todos os petistas, porque, ó, é o seguinte, nosso país não pode estar, ficar assim, porque é uma vergonha. Nós não aguentamos mais isso, certo? O povo já tá cansado, já tá exausto de tanta... E é pizza pra cá, e é pizza pra lá, foi, era o que o Alborguete estava falando antes. O nosso país já tá saturado disso, entende? Então a gente tem que tomar um jeito nisso, nós jovens temos que se movimentar e botar o Alborguete no governo pra ele meter porrada nesses caras aí. É, isso até eu queria, que o Alborguete realmente fizesse parte de um governo forte, de repente fosse eleito até senador, mas infelizmente não é o caso agora. Mas o que é que você acha que pode ser feito agora para que o governo tome noção do país que nós temos, da força que nós temos e do que nós podemos fazer para melhorar a vida do cidadão? Olha, eu acho que o governo deve rever os seus conceitos, rever os seus parlamentares lá, certo? Tem que botar ordem na casa, porque desse jeito não dá para ficar. Beleza então, Paulão. Certo, daí só mais uma coisinha. Eu queria mandar um grande abraço para todo o pessoal que está no chat, tá? Que tá todo mundo de ouvido em vocês, que é o Júlio, o Flávio, a Michelle, o Leco, enfim, o Celo, a Karen, enfim, todo mundo que tá lá no chat. E eu quero dizer pra Thaís que eu amo muito ela. Beleza então, meu irmão. Tá bom, um abraço pra todos vocês aí, sucesso. Outro, tchau, tchau. Vamos aqui então falar do sargento da terceira companhia da polícia. Tem mais uma ligação? A gente já vê aí se é mais uma ligação. Vai pro ar. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Borghetti? É o Ricardo. O Ricardo é o Borghetti. Fala, filho. Ô, Borghetti, mete o pau nesse metrô de São Paulo, Daniel de Santos, ó, sou um grande admirador. Já falamos, já tratamos. Não dá pra andar aqui nessa terra no, de nada. Beleza, tá feio São Paulo aí? Tá bom, obrigado, Borghetti. Daniel de Santos. Tá bom. Jambute. Olha, um sargento da terceira companhia da Polícia Militar de Castro, nos Campos Gerais, está sendo acusado de tentativa de estupro por uma policial da mesma companhia. A policial militar de 22 anos, que fazia parte da corporação há apenas um ano e meio, registrou queixa no dia 28 de julho. Segundo o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, ela teve uma lesão no queixo, provavelmente causada quando tentou se esquivar do seu agressor, o sargento da Polícia Militar. O primeiro batalhão da Polícia Militar de Ponta Grossa abriu uma sindicância para apurar o caso. A investigação deve ser concluída em 20 dias pelo menos. Segundo a assessoria da Polícia Militar, a tentativa de estupro teria ocorrido quando o sargento deu uma carona até o batalhão onde a policial iria passar a noite. No caminho, o sargento teria levado a policial até um lugar deserto e assediado a mesma. O padrasto da vítima, que trabalha na Polícia Militar há questão de 25 anos, disse que a policial está muito abalada e pensando em pedir a sua baixa da companhia. Eu incentivei ela a entrar na Polícia Militar. E agora acontece uma coisa como essas. Eu não sei o que dizer à minha enteada. Estou muito triste com a atitude deste companheiro de farda. Segundo o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, Major Francisco Ferreira de Andrade Filho, o sargento está em liberdade restringida e aguarda o resultado da sindicância. Enquanto isso, a policial está em licença médica e só deve retornar a Ponta Grossa na próxima semana. O comando vai tomar as medidas mais rigorosas que a lei permite, disse o major, para punir esse sargento, caso seja aí comprovado a situação de tentativa de estupro. O 1º Batalhão da Polícia Militar abriga cerca de 580 policiais, sendo que 58 são policiais femininas. Procurado pela reportagem, o sargento acusado de estupro não quis dar nenhuma declaração. Agora, a pergunta que eu faço para você nesse momento, você que está ouvindo o Cadeia Web Rádio, o Cadeia Sem Censura, é a seguinte: se isso realmente for verdade, se isso realmente aconteceu na região de Castro, próximo ali de Ponta Grossa, o que é que merece um policial como esse? Eu, na minha opinião, ele deveria saber correr muito bem. Porque a pena que deveria existir no Brasil para esse tipo de crime é a seguinte: você pega um fio de nylon, amarra em volta da cabeça do majoreno, do pênis, para ser mais claro. Amarra bem em volta ali da cabeça. Aperta. Amarra este fio a um carro e começa a andar com o carro. Se o cara correr bem, ele vai acompanhar o carro. Se ele não correr bem, vai tirar fora a cabeça do desgraçado. Essa é a verdade. Na minha opinião, é isso que deveria acontecer com quem pratica esse tipo de crime, que é o crime de estupro, o crime de violência contra a mulher. Está sendo apurado aí no fato. Não vamos aqui bom, dizer se é bom, ou acabei, não verdade. Acabei de atender os telefones agora e vou falar o seguinte. Foi provado, falei com a Companhia Militar de Castro, por isso que eu demorei, o telefone caía e levantava e caía e tal. Acabei de falar com Castro, é verdade, é realidade. O sargento da terceira companhia que estuprou uma colega de farda da própria Polícia Militar, isso pra mim é a maior putaria. Isso é uma sacanagem, isso é um desrespeito contra a mulher, entendeu? Isso é uma agressão física e já foi provado realmente que ela apanhou, além de apanhar, ela foi estuprada na marra, na violência. Um sargento da terceira companhia militar de Castro, nos Campos Gerais, aqui no estado do Paraná. Isso é sacanagem. Isso pra mim é ser vagabundo. Isso é ser canalha. O meu jornalismo é isso. O Cadeia Web Rádio é o primeiro lugar em audiência no web de jornalismo da internet brasileira. O Cadeia Sem Censura é um jornalismo com credibilidade. Eu tenho o maior iogurte hoje da internet brasileira. A maior audiência da internet brasileira. Eu tenho aqui mais ou menos umas 3 mil mensagens. Só vou dar uma ideia. O Tocanet, que está me mandando um beijo na alma, da Alborga, sou seu fã, etc. Tal, mas hoje não vai dar para falar. Nós vamos arquivar. O Thiago está arquivando tudo para segunda-feira. Segunda-feira eu vou falar com a turma do iogurte todinha. Nós temos mais de 1.200 pessoas já no iogurte. Eu tenho aqui mais de 3, 4, 2 mil pessoas me mandando mensagem. Mas nós estamos aí fazendo uma... Os técnicos estão trabalhando e a partir de segunda-feira não vai dar mais pepino em nada aqui. Pode ficar tranquilo. E nós vamos continuar sendo a maior rádio de jornalismo do web da internet brasileira. Eu acho uma putaria, uma sacanagem o que fizeram com essa policial militar. Quem é que tá na linha? Alô? Alô? Quem fala? É Maurício de São Paulo. Fala, Maurício. Borghetti, boa tarde. Boa Queria tarde. Cumprimentar você pelo programa e dizer pro mundo que você tá voltando. Quem não vê isso aí é porque é cego. E daqui a pouco a gente vai te ver na televisão. Eu fui presidente da Associação dos Lojistas do Centro e eu vi um estado de degradação do centro com a prefeitura do PT, que foi a pior prefeitura que a gente pegou na época da Relaxa e Goza, e foi a prefeitura que mais fez contra os empresários. E hoje o PT é um partido que está governando o Brasil com a oposição comprada, e não há hoje no Brasil uma defesa para as pessoas conseguirem chegar com algum resultado contra o governo, porque o governo fez certinho. Comprou os opositores, que é uma coisa que os partidos de direita não tinham feito. O PT fez certinho, esperou 20 anos, pegou o governo, comprou a oposição e hoje governa o país fazendo escândalos e não tem ninguém que vá contra o governo porque está todo mundo comprado. Ah, você foi presidente da Associação dos Lojistas da 25 de março. Olha, eu vou dizer um negócio pra... Qual é que é o seu nome? É Maurício. Olha, Maurício, eu vou dizer o seguinte pra você. Eu não tô no ar? Tá. Por quê? Esse microfone pifou também? É, puta que eu pariu. Nada funciona nessa merda, porra. Eita, não. Pela puta que eu pariu, viu, mano? Você paga tudo direitinho, nada funciona nessa bosta aqui. Ô, Sérgio. É Sérgio, né? Alô? Oi. Alô? Oi. É Sérgio, né? Maurício. Maurício, só vou dizer o seguinte pra você. Partido político pra mim trocado por merda é caro. O que vale pra mim é o político que tenha vergonha na cara. Você sabe que eu fui vereador, 4, 5 vezes deputado, trabalhei pelo pobre, trabalhei por cidadania, por segurança, por saúde. A assembleia parava, eu ia pra porrada, não queria saber, acabou, etc. Fui perseguido, fui humilhado, passei esses 4 anos humilhado, mas eu sou um jornalista, tenho vergonha na cara, estou com a cabeça erguida, estou com, tenho a rádio com maior índice de audiência. No web jornalismo, você sabe, o Cadeia Sem Censura, o maior índice de audiência no web jornalismo, o maior iogurte da internet, uma gama de mensagens. E você, para mim, participar para o Alborguete, participando do meu programa, é uma honra. Porque você sabe o que é o comércio. O comércio depende da Câmara de Vereadores. O comércio depende da Assembleia Legislativa. O comércio depende do prefeito municipal. O comércio depende do governo de São Paulo. Agora, eu lamento profundamente de dizer a você... Nós temos uma arma importante nas mãos, Maurício. É o título de eleitor. Com ele você pode botar no rabo desses filhos das putas que estão assaltando a bandeira de São Paulo, a bandeira do Paraná, a bandeira do Brasil, ou nós vamos continuar vivendo nessa mesma merda, nesse mesmo mar de corrupção, viu, Maurício? Exatamente, Alborguete. Tá, porque haja saco. Programa e bom retorno, cara. Não, eu não sei quando eu volto. Se a Lília Vitifib está na internet, outros estão na internet, eu também estou orgulhoso de estar na internet e ter pessoas como você do meu lado, tá? Olha, agora, não tem ninguém. Alborguete... Tá, Alborguete só existe um no Brasil. Então, os outros que estão me copiando, isso aí, pra mim, trocado por merda, é caro. Viu, Maurício? Ok? Um beijo na sua alma. Quero agradecer, eu vou encerrando. E eu tenho aqui mais de 3 mil pessoas querendo falar comigo. Tem mais de 1.400 pessoas no iogurte querendo falar comigo. Obrigado a vocês, eu amo vocês, eu preciso de vocês. Não me abandonem, não me abandonem. Vocês transformaram o Cadeia Web Rádio na maior... Tá aí no radios.com.br. Vai sair embaixo agora na minha página. Entendeu? Vai sair embaixo agora. Porque vindo a eleição eu fui obrigado a tirar aquela propagandinha lá da prefeitura. Entendeu? Então vai vir aí Cadeia Web Rádio, primeiro lugar em audiência no web jornalismo da internet brasileira. Então não me abandone, eu amo vocês, preciso de vocês. Nenhum site, nenhum iogurte da internet teve hoje 1.400 pessoas como eu tenho. Nenhuma, tá? Nenhuma. Quem que tá no... Doutor Sesquim? A Ana? A Ana tá no microfone? Tinha que falar com a Ana no ar. Porque Pinhais só tem um jeito. Sesquim prefeito. Agora... Eu queria dizer a São Paulo. Não, eu queria dizer a São Paulo. Queria dizer ao Brasil. Eu tenho hoje o maior programa de audiência da televisão, da internet mundial. Eu devo a vocês. Agora, segunda-feira, eu vou começar o programa às 3 e dou a cara para bater. Vou conversar com todo mundo do iogurte. Vou conversar com todo mundo do Message. A partir das 3 horas, nem que eu tenho que terminar o programa às 6 horas da tarde. Boa tarde e um beijo na sua alma. Você ouviu Cadeia Sem Censura, a nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborguete. De segunda a sexta, às 3 da tarde, programa...